Frederico Gil perdeu nos quartos de final do Challenger de Nápoles. Real Madrid venceu em Espanha com o golo de Cristiano Ronaldo. E Telma Monteiro e Joana Ramos são pratas em Istambul. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Tudo o que se passa no mundo, passa no Antena News. Diariamente, um bloco informativo de 5 minutos põe-no a par do que acontece no planeta. A notícia e o desenvolvimento. O esperado e o surpreendente em Antena News. De segunda a sexta-feira, às 11h40 da manhã, na Antena UE. Ela é a diarista, mas podia chamar-se a Rainha das Aventuras. Boa tarde, as senhoras desejam? Estamos procurando uma perua. Que é isso? Estamos procurando uma vaga para colocar a nossa perua, mas já encontramos. Marinette é uma empregada doméstica que vai entrar na sua casa e virar a sua vida do avesso. Viva com Marinette as aventuras de uma diarista. A Diarista, todos os sábados, às 21h, na Rádio Antena Web. A Rádio Antena Web apresenta... Dá-nos teus olhos, tão solidão negro, os pedaços. Vem-te perder, tão solidão nos meus abraços. Joana Pessoa, intérprete de música tradicional portuguesa, com especial enfoque no fado. Joana Pessoa é um nome a ter em atenção na música lusa. Vamos conversar com esta intérprete e damos-lhe agora a oportunidade de escutar, na íntegra, esta mesma conversa. Conheça a voz e a música de Joana Pessoa. É entrevistada de mais uma edição do Tempo de Antena nesta sexta-feira, a partir das 5 da tarde. Aqui, e só aqui, na sua rádio Antena Web. Real Madrid venceu a Taça do Rei em Espanha 18 anos depois. Conquistada pela última vez no ano de 1993, a equipa, agora treinada pelo português José Mourinho, conseguiu arrecadar o troféu aos 103 minutos de jogo, mais precisamente aos 13 da primeira parte do prolongamento. Na primeira parte foi a equipa do Real Madrid mais dominadora, em contraste com a segunda, na qual a equipa do Barcelona foi superior nitidamente à equipa do treinador português. Mas no final das contas foi mesmo a equipa mais portuguesa entre estas duas que acabou por vencer o encontro. Aos 103 minutos, Cristiano Ronaldo marcou o único tento da partida, aquele que daria a vitória histórica ao Real Madrid. José Mourinho cala assim as vozes que ultimamente haviam contestado. Cruz, inclusive, diz que desta vez o Real Madrid jogou para ganhar. Ele que recentemente apontou o dedo a José Mourinho por ser um treinador cauteloso demais. Cauteloso ou não, o que interessa é que a vitória sorriu aos da capital espanhola, Madrid. Real Madrid 1, com golo de Cristiano Ronaldo, numa equipa treinada por José Mourinho. Barcelona 0. Telma Monteiro e Joana Ramos conquistaram esta tarde medalhas de prata no torneio de Istambul, na Turquia. As portuguesas, em menos 57 e menos 52 quilos, estiveram muito bem, com especial atenção para Joana Ramos, uma jovem judoca em evolução e que, aliás, mostrou essa mesma evolução no jogo. Jogo que perdeu pela terceira vez contra a francesa Penélope Bonnat. A francesa que, como disse, já havia vencido em duas ocasiões anteriores, venceu novamente Joana Ramos, que ainda assim se debateu de forma mais garrida. Telma Monteiro não esteve tão bem porque a austríaca que a defrontou atingiu-a numa das orelhas, o que acabou por deixá-la desorientada e fragilizada. Aliás, foi desgastada que Telma Monteiro entrou no jogo. Ainda aguentou bem os 5 minutos de combate, mas depois acabou por ceder perante a adversária. Ainda assim, Thelma Monteiro e Jana Ramos, nas categorias de menos 57 e menos 52 kg, respectivamente, arrecadaram medalhas de prata. E para a Thelma Monteiro, atleta do Benfica, é a 7ª desde o ano de 2004. É oficial. É o Getafe, o clube espanhol comprado pelo Royal Arabi Group, o grupo de investimento árabe, que já havia anunciado ontem que estaria para se reunir nesta quinta-feira no Burj Al Arabi, no Dubai, com o clube espanhol, o qual iria comprar. Ora, agora está desfeito o mistério, é mesmo o Getafe, o clube que se suspeitava e que ficou no 6º lugar de La Liga, na edição 2009-2010. O clube passará agora a ter Team Dubai no seu logótipo. A Royal Arabi Group avançou com um valor entre 70 a 90 milhões de euros, sendo interessante tem de explicar, aliás, o valor exato da compra do clube espanhol. É mais um exemplo de um clube que nasce dos adeptos e se torna de uma entidade em concreto. Neste caso, do Royal Arabi Group, o grupo de investimentos que adquiriu então o Getafe, 6º classificado da Liga 2009-2010, e o qual o clube passará agora a ter no seu emblema, no seu logótipo, Team Dubai. Antenoeve, desporto. Valery Karpin, na final, vai continuar no comando técnico do Spartak de Moscovo. Na passada segunda-feira, o treinador russo demitiu-se do clube, que é atualmente lanterna vermelha da Liga Principal da Rússia. A direção do clube aceitou, mas Fedun vem agora revelar que os jogadores do clube pediram-lhe encarecidamente que não demitisse o treinador, pois gostariam de continuar a treinar com ele. Ora, a única resposta do presidente foi que joguem a próxima jornada sob as ordens de Karpin e depois logo se vê. Aliás, o presidente do Spartak de Moscovo adiantou ainda à comunicação social que o clube russo continua à procura de um treinador. Recordemos que os moscovitas foram eliminados pelo Futebol Clube do Porto da Liga Europa por uns categóricos 5-1 em Portugal e 5-2 na Rússia. Além de mais, e como já dito, a equipa do Spartak de Moscovo é último classificado e 16º na Liga, que já vai com 5 jornadas. 5 jornadas que, para o Spartak de Moscovo, só resultaram apenas num empate e numa vitória e 3 derrotas. Frederico Gil perdeu hoje nos quartos de final do Challenger de Nápoles, frente ao checo Ivo Mina. O português é número 64 no ranking ATP. Do mesmo ranking, Ivo Mina é apenas número 122. Frederico Gil perdeu pelos parciais de 7-6, 3-6 e 6-3. Ainda conseguiu empatar o encontro no segundo set, mas Ivo Mina foi superior no terceiro e decisivo set. Quanto ao primeiro set, Frederico Gil resume a sua participação com "podia ter começado melhor". Aprendeu bastante, diz, nestes últimos jogos, apontando que já nos últimos 2 encontros havia tido dificuldades em iniciar com sucesso as suas partidas. O português termina assim a sua participação no Challenger de Nápoles, um torneio substancialmente inferior, mas que serviu de treino para o grande torneio que se aproxima, a 22ª edição do Australian Open, que arranca já neste sábado, dia 23 de Abril. Para além de Frederico Gil, há ainda o português Rui Machado, que foi ontem eliminado no torneio de Barcelona. E para fechar a edição de hoje do Sport Antena, digo-lhe que Angola cedeu extraordinariamente um empate à França no torneio de Montreux, na Suíça, em hockey patins. A 64ª edição deste evento conheceu hoje um empate no mínimo surpreendente. A Angola vencia a França por 4-1, mas os gauleses acabaram por se galvanizar e chegaram mesmo então ao empate 4-4. Na ronda inaugural ontem, a Angola perdeu frente à Argentina por 5-7. E agora com este quadro de resultados, a classificação de Angola para as meias finais estará dependente do jogo de amanhã, em que a França oporá a Argentina. Quanto a Portugal, irá jogar esta noite frente à equipa do Montreux e poderá já hoje apurar-se para as meias finais desta 64ª edição do Torneio de Montreux em hockey em patins na Suíça. O Desporto Antena termina por aqui, mas vai regressar amanhã às 8 da noite. Desejo que tenha a continuação de uma ótima noite na companhia da Rádio Antena Web. Fique bem e até lá!